Me vejo aqui sem direção, a me machucar. Um coração sem compaixão, que só me faz chorar. Aflições vêm e vão e tentam me conter, é difícil suportar. Confusões limitam e fazem esquecer em quem devo confiar. Liberta-me, liberta-me, invisíveis que nos causam trauma, que nos causam trauma, das armadilhas que enganam e tentam nos matar, das muralhas, das escamas que querem nos parar, nos parar, do orgulho que impede não deixa perdoar, da maldade que fede, contamina o ar, contamina o ar, da avareza que sufoca a caridade, da mentira dita pelo inimigo covarde, covarde. Escuta o meu clamor, escuta o meu clamor, escuta o meu clamor, escuta.